Bom, antes, se você recebeu uma graça e não consegue ligar, deixe gravado no 0 operadora 41 8401-0909. Bíblia aberta, cartilha de oração. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Palavra de fraternidade. Fala, Senhor. Fala, Senhor. És luz da humanidade. A tua palavra é fonte que corre, penetra e não morre, não seca jamais. O texto de hoje, segunda-feira, é Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Fala, Senhor, fala, Senhor, és luz da humanidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus disse a um doutor da lei: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e o deixou ferido em meio à morte. Pouco depois, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote que viu e passou ao longe. O mesmo fez um levita. Mas um samaritano viu o ferido e foi tomado de compaixão. Aproximou-se, curou as feridas, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. Perguntou Jesus: qual destes três homens foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com o ferido. Então Jesus disse: vai e faze o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos queridos, povo amado de Deus, a parábola do bom samaritano é a parábola que nos fala do próximo. O próximo a gente não escolhe. O próximo, a vida, o coloca frente a frente. A pergunta que eu faço para você hoje e deixo no ar: ali na tua casa, no teu quarteirão, no teu bairro, quem é o teu próximo? Responda para você mesmo. Espírito Santo, eu quero e peço a graça de renascer no teu espírito. Eu peço a graça de renascer, Senhor. Põe tuas mãos em minha vida, Senhor. Quero estar sempre em teus braços de amor, porque tu és misericórdia, porque tu és um Deus de amor. Põe tuas mãos em minha vida, Senhor. Em minha vida, Senhor. Quero estar, quero estar sempre em teus braços de amor. Sempre em teus braços de amor. Porque tu és misericórdia, Senhor. Porque tu és um Deus de amor. Porque tu és um Deus de amor. Renova minha vida, Senhor, com tua graça, com tua bênção. Renova minha vida no teu espírito, Senhor, e deixa que eu navegue nos teus mares de amor. Renova minha vida no teu espírito. Quero renascer. Quero renascer. para servir-te, ó Senhor. Para servir-te, ó Senhor. Renova minha vida e manda teu Espírito, Senhor, sobre nós. Eu estou vendo aqui na hora da misericórdia a Letícia, que nos diz assim: Padre, eu não perco um só programa e recebi uma grande graça pelo meu filho. Meu filho que estava desempregado, e Jesus misericordioso abriu as portas. Todos os dias às 3 horas eu rezo com o Senhor. Que Deus abençoe essa hora. Obrigado, filha. E você, vai lá no site, coloque também o seu testemunho. Espírito Santo, refaze a minha vida, olha para nós. Senti nada, sou. E a bênção de Deus recaia sobre a água nesta segunda-feira, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Senhor Deus, abençoai, santificai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.